Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Cavaco Silva foi hoje alvo de protestos em Vila Nova de Famalicão, onde se deslocou para inaugurar as instalações da nova fábrica alemã Leica, que produz máquinas fotográficas. Os manifestantes afetos à CGTP esperaram na rua pelo Presidente da República e gritaram a Cavaco Silva que demitisse o governo. Em declarações sobre estes protestos, o Presidente da República disse apenas que o país é uma democracia. 12 pessoas detidas e a apreensão de 5 mil doses de droga, 5 mil euros em dinheiro e munições. Este foi o resultado de uma operação da Polícia de Segurança Pública em dois bairros do Porto, ontem e hoje. No bairro de Francos foram apreendidos 8,3 quilos de cocaína, avaliados em cerca de 400 mil euros. No bairro da Sé foram detidas 5 pessoas. O Banco Central Europeu já avisou o Chipre que, se até segunda-feira não existir um programa de resgate, a torneira da Europa fechar-se-á e não entra mais dinheiro em Nicósia. O governo cipriota já assumiu que, sem o dinheiro de emergência europeu, os bancos do Chipre não aguentarão mais do que uma semana. Se o Parlamento não aprovar um plano de resgate financeiro até segunda-feira, o país corre o risco de entrar em insolvência. A Comissão Europeia processou Portugal no Tribunal de Justiça da União Europeia por falhas nos serviços de assistência em escala nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. Segundo Bruxelas, nenhum destes aeroportos está a cumprir os requisitos no que toca à assistência à bagagem, ao correio, à carga e às operações em pista, porque o setor não se abriu à livre concorrência de mercado e, portanto, a seleção dos prestadores para três categorias de serviços, assistência à bagagem, assistência a operações em pista e assistência à carga e correio, entre os terminais e a aeronave, não se efetuou em 2003 nos moldes definidos por lei. A Coreia do Norte colocou em alerta o exército e a população para um ataque aéreo. Este país ameaçou também atacar as bases norte-americanas no Japão e na ilha Guam, no Pacífico, numa altura em que se realizam voos de treino dos bombardeiros dos Estados Unidos B-52, numa manobra militar conjunta com a Coreia do Sul. O comandante supremo do exército norte-coreano avisou, através de um comunicado divulgado pela agência de notícias oficial KCNA, que, e passo a citar, os Estados Unidos não devem esquecer que a base Anderson, em Guam, de onde descolam os B-52, bem como as bases navais na ilha principal do Japão e em Okinawa, estão todas ao alcance dos nossos ataques. Fim de citação. 3 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza extrema em Espanha. Os números são de um estudo intitulado Desigualdade e Direitos Sociais, Análises e Perspectivas, em 2013. Segundo este estudo, da Fundação Fócia, a quebra de receitas e a subida dos preços são os dois fatores principais responsáveis pelo colapso das famílias espanholas. O Sporting vendeu o avançado Ricky van Wolfswinkel ao Norwich City para assegurar o pagamento de 2 meses de salários em atraso. Porém, os pouco mais de 3 milhões de euros que a venda de Wolfswinkel rendeu não chegam sequer para pagar os salários totais do mês de fevereiro. As eleições são já no sábado. A seleção nacional foi recebida em Israel num clima de enorme euforia. Ao chegar ao hotel, em Tel Aviv, os jogadores tinham à espera muitos adeptos, que gritavam sobretudo por Cristiano Ronaldo. Pepe e Fábio Coentrão foram outros nomes ouvidos no meio da multidão, que surpreendeu a equipa das esquinas. O jogo contra a seleção de Israel está marcado para amanhã e Portugal já subiu esta quinta-feira ao relvado para experimentar as condições do piso onde irá jogar o apuramento para o Mundial de 2014. No Brasil, Vicente Del Bosque, considerado o melhor treinador do mundo pela FIFA em 2012 e selecionador espanhol, diz que as declarações de Mourinho sobre as alterações dos votos para a eleição do melhor treinador do mundo são coisas de miúdos e não devem ser levadas a sério. Em declarações à rádio espanhola Cadena Ser, Del Bosque diz que a sua única preocupação é o jogo contra a Finlândia. Este foi mais um Antena Web Informação. Amanhã estamos de volta. Boa noite.